positivos, o dia de hoje é grande. Ou esperamos que seja... Oh, sim. Então falta muito tempo, mas de qualquer modo... E os italianos deixaram-nos hoje uma lição. Esperamos que os jogadores portugueses tenham visto e o grande condutor, o grande timoneiro, afinal, Mr. Scolari, também tenha tido atenção, porque a Itália limpou a Alemanha de uma maneira que eu não gostava que a França limpasse Portugal. Não vai. Claro que não até vai. Até amanhã o Zidane ainda se pode lesionar, só assim uma coisinha. quem sabe. Mas a fazer a barba. Boa noite, Mar dos Santos. Amanhã, nós continuamos daqui até amanhã. Noite feliz. As nossas palavras em troca com o Estúdio do Porto e Marta Santos, deixamos passar um minuto depois da meia-noite, não é coisa grave, sintonizar Rádio Comercial. E entre a meia-noite e as três, de terça a sábado, por aqui na Comercial de Lisboa para todo o país, na pontinha das antenas. António Sérgio, nas horas, não exagerem muito, que o equilíbrio não é muito também. temas de abertura de mais uma tripla hora. António Sérgio nas horas rádio comercial, edição de quarta-feira. Country Girl, Nitty Gritty. Final Screamer Fest voltou, é o regresso em grande para os Primals, Riot City Blues. De mais uma tripla hora de António Sérgio nas antenas da comercial, dois títulos entregues aos Primal Scream, chamada grande inauguração. Ganhei! Toma, toma, eu ganhei, tu não. Na, na, na, na, na, na. Vou contar ao mano, campeão, campeão. Ninguém vai querer perder. Até 16 de julho ofereçam a operação Quem é Quem, Subútil ou qualquer outro jogo MD da Hasbro e será reembolsado em 50%. São horas e horas de diversão, agora à metade do preço. Escrevemos um nome no céu, com mil passos de dança por dar, e mostraste-me um mundo só teu, com promessas de ir e voltar. Todos sabemos em que casa queremos viver e com quem queremos ser felizes. O Millennium BCP apresenta-lhe o melhor crédito habitação. Experimente a prestação mais baixa do mercado. Faça já a sua simulação no Millennium BCP. Millennium BCP. A vida inspira-nos. Sintoniza a Rádio Comercial. Awake all your sleepy hands and come a crawling. lost on the road, be first to be heard. And tell me a joke, and I will love you. And pour me a drink, and I'm yours. Who could lie to anyone who's ever felt true of a real in a suitcase on my way back home to you. There's a lot ahead. I keep on talking to myself. God, can you hear me? There's no beaten calls surrounding me now. Fase inicial da edição de quarta-feira, António Sérgio, nas horas da Rádio Comercial. The Magic Numbers e o esplêndido Which Way to Happy? Howie Gelb. Would I be awakened where the wrong side renders? But I did not. Would I be dangling toward demise? But I did not. Forgetting about the innocent splendors, but I did not. And rage blinded my eyes, but I did not. Could a have slouched into deception. But I did not. Could have just made it make more sense. Accept the devilish invitation. Should I just sit upon this fence? No. Let go. Taking the herald, I hear harking against the boneyard. Hounds are barking. Almost went to bed just hating it. Almost managed to manifest. Tormented by stating it. A situation so self-obsessed. Against the boneyard hound barking. Smiling at the sun shining. Seeing the dark clouds silver lining. Hearing the happy children a chirping. Sacrifice sometimes is just timing. Feel so much you can't stand it. The love that lives inside it. Realize life is but a minute. Till I finally found you in it. No, let go. Against the haunting, the howls, the hounding. Give it all a God Almighty pounding. Taking the herald, I hear hearken. The boneyard hounds are barking. Vai somando aos soltas, é a fase inicial da edição de quarta-feira. As rubricas fixas regressam apenas na segunda, a primeira das quais, à 1h40, a viagem downtown. Uma proposta bem curiosa esta semana, a não perder. Aliás, raramente a proposta não é curiosa. Por aqui nas soltas, ao Igelb, But I Did Not. E os Orson. Um dos temas mais brilhantes do álbum Bright Idea. Ou então mais pop para nós, Happiness. Esqueçam o brilhante. Do I really need a reason? Is it really such a big deal? It just seems like the right situation. Say how I really feel. I love the way that you look at me. Just 'cause I can't stop looking at you. Oh, and the sweetest thing that you do for me, baby. Ah, it's all the little things that you do. Whoa. título que descobrimos há relativamente pouco tempo do álbum Bright Idea dos Orson, Happiness. Quem sabe se não há mais, mas isto é preciso dar tempo ao tempo. Aqui fica também Bright Idea, título tema, os Orson, e uma excelente estreia. Electric. You shot me a sweet look, gave me a yearbook, told me to sign, it was a signal. But I couldn't find the words, I just couldn't find the nerve. As usual, oh, here's my bright idea. Foram dois títulos, o próprio título, o tema do álbum Bright Idea e também Happiness, são soltas. É a Triple Hour de António Sérgio, Rádio Comercial, edição de quarta-feira para todo o país. Hi. O verão é a época mais cool do ano. A altura para relaxar e pensar, está-se bem. E a Rádio Comercial e a Corinne Bailey Ray querem que você e a sua cara metade assistam a um espetáculo com muito boa onda. Vá Aveira Corinne Bailey Ray à Somerset House em Londres. Escreva a Marta Santos. A melhor dedicatória de amor a chegar a marta@radiocomercial.clix.pt vai ter direito a uma viagem de mão dada até terras de Sua Majestade. Com a garantia Rádio Comercial. Quando ouve aquela música e não sabe o nome, nem quem canta, escreva nesse preciso momento Comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Truckers, nas soltas desta primeira de 3 horas, Rádio Comercial com António Sérgio nas horas, o tema chama-se Day Flight, não soou nada mal. Lugar também para Morrissey, The Never Played Symphonies. I'm balancing life's riches against the ditches, and

Thank you and good evening, Boston. É a Rosita em plenas soltas de Triple Hora de António Sérgio, Rádio Comercial, para o Massabro Tornado dos Pau de Jam. Originou uma série de CDs históricos, autênticos Galactus Items, de que recuperamos por aqui títulos do Boston, aliás, Massachusetts, 29 de agosto de 2000. Muita coisa estava ainda por acontecer. Given the Fly e Yellow, Ledbetter, Long Live Pearl Jam. Nowhere. programa ao vivo. The best music I've heard. Rádio Comercial Toca Animar em Alfândega da Fé, Miranda do Douro e Mirandela 91.9. Rádio Comercial. Escassos 7 minutos com a garantida companhia dos Fireflies. Para chegarmos à 1 da manhã. É a noite da comercial com as horas de António Sérgio. Hi. The Yards, a banda sim, e o tema Fireflies. Estávamos a confundir as coisas. Tico e Teco, desatinados. All I really wanted was an open mind to understand what I was thinking. You came without a warning through the bright sunlight. You came in just as I was leaving, leaving. I've been